andrecedesmoral.com.br. Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer. Quero você, amor. Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer. Quero você, amor. É quebra! André Cedês, o mural de Ibicoara. Requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra. Requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, já é carnaval. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, já é carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Mas pois um homem não vive sem seus sentimentos, não admitir. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Pois o homem não vive sem seus sentimentos, não admitir. Pode requebrar fazendo assim. Requebrar sim. Pode falar, hey! Requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra. Pode falar. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, já é carnaval. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, já é carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir, não. Pois o homem não vê sem seus sentimentos, não admitir. Oi! Pois o homem não vê sem seu. Quem tá em casa solta a voz e diz: pode requebrar, pode requebrar. Requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra! Embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima.